Agora são 9 horas e 48 minutos, 9h42. Estamos na linha com Milton Podolak Júnior, engenheiro do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, que nos fala sobre as obras da Avenida Paraná com a BR-277. Esse tão esperado viaduto agora está parado, faltando 2 meses para o final da obra, pelo menos no que diz respeito à previsão. O embargo decretado pelo Ministério do Trabalho complica a vida dos iguaçuenses ainda mais. Bom dia, seu Milton, bem-vindo à CBN. Bom dia, Valdecir, bom dia, amigos da CBN. O que está acontecendo nesse momento com a obra na BR-277? O que pode ser dito? Bom dia. Não, veja, nós tivemos no final do ano passado 2 termos de embargo do Ministério do Trabalho e do Emprego. Estes 2 termos de embargo foram feitos notificações para a empresa contratada por nós para que ela executasse tapumes visando a segurança dos usuários que passam ao lado da obra da Avenida Paraná com a BR-277. Veja, nós fomos pegos de surpresa, nós nunca tivemos esse tipo de exigência em qualquer obra rodoviária que, pelo menos, eu tenha conhecimento. Todas as tratativas que eu tive com colegas, em todas as obras que nós tivemos até hoje, nunca tivemos essa exigência. Mas, de qualquer forma, a empresa está atendendo a solicitação, ou seja, ao termo de embargo feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E então a obra teve que ser paralisada em todas as escavações, enquanto não tiver pronto esses 1.134 metros lineares de tapumes, fazendo com que isole-se toda a obra, então, para que não haja interferência da obra com os usuários, tanto da rodovia como ali das adjacências da Avenida Paraná. Engenheiro, deixa eu entender um pouco, e talvez o ouvinte em casa também esteja na mesma confusão que eu. Em que esses tapumes acrescentam ou diminuem no quesito segurança? Para que seria esse equipamento, vamos colocar dessa forma, no entender do Ministério do Trabalho? Veja, nós tivemos uma reunião com o auditor do Ministério do Trabalho tentando entender também quais os motivos que eles fizeram com que solicitasse esse tipo de contenção, vamos dizer assim, para isolamento da obra. A alegação deles é de que não pode haver nenhuma influência de usuário com a obra onde tiver a altura de mais de 2 metros de altura, ou melhor, mais de 1,75 m de altura em escavação, porque há um perigo talvez da pessoa cair e se machucar. Então, foi essa alegação que os auditores do Ministério do Trabalho fizeram, e nós fizemos várias argumentações, porque estamos executando obras no estado do Paraná, lá na duplicação da Avenida da Uva, entre Curitiba e Colombo, duplicação em Maringá, entre Maringá e Paissandu, duplicação em Londrina, todo o perímetro urbano de Londrina, da PR-445, e nenhuma dessas obras houve esse tipo de exigência. E são obras semelhantes, que têm escavações, que têm equipamento trabalhando, esses barrancos, os taludes, que a gente chama, com mais de 1,75 m, mas nesses outros locais não houve esse tipo de exigência. E volto a dizer, é isso que eu ia lhe perguntar. Obra do estado que eu tenho conhecimento, eu já tenho mais de 27 anos de trabalho no estado, nunca houve esse tipo de exigência. Aqui em Foz do Iguaçu teve essa exigência, e nós agora, junto com a empresa contratada, estamos atendendo. Quem passar na Avenida Paraná vai olhar e ver que está sendo então feito um isolamento geral daquela obra de quem passa ao lado. Certo. Veja, a 277 vai continuar com tráfego, nós temos aquele desvio ainda por terminar, mas não podemos terminá-lo por causa dessa exigência, e tudo isso aí acaba sendo transtorno. Realmente isso aí está fazendo com que a obra atrase, e aquele prazo que nós tínhamos de 2 de abril já começa a ficar comprometido. Engenheiro, isso atrasou essa obra em quanto tempo? Eu não entendi essa pergunta, por favor. Esse impedimento, essa ação do Ministério do Trabalho provocou um atraso de quanto tempo na entrega dessa obra? Porque nós já estamos vendo essa obra parada há alguns dias, né? Ela está desde metade de novembro, desde 12 de novembro, que tem esse tema de embargo do Ministério do Trabalho. Então nós já temos praticamente 2 meses aí, né? Uhum. Em que houve uma interrupção daqueles trabalhos que estavam previstos no programa. Nós, inclusive, aqui elogiamos o avanço das obras, que estavam bastante rápidos, e estaria caminhando para a entrega dessa obra dentro do prazo, o que nos últimos anos aí seria praticamente uma exceção quando se fala em obra de um grande interesse público. E, de repente, por conta de uma situação quase que inexplicável, né? Porque não tem uma justificativa plausível para se parar uma obra porque as pessoas podem cair ali. É muito difícil entender isso. Mas, enfim, o que está sendo feito agora? Eu tenho certeza que o senhor está preocupado com o prazo final que esta obra tem para entrega. Obviamente que não vamos aqui questionar o Ministério do Trabalho, porque ele é soberano em suas decisões, mas, enfim, agora existe um caminho a ser seguido e tem que se caminhar a passos largos para o encerramento deste contrato, até porque existe uma cláusula lá que pode trazer consequências à empresa. Confere? Exatamente, você está coberto de razão. Nós nunca queríamos que isso tivesse acontecido. Evidente que há uma exigência do Ministério do Trabalho e nós vamos, junto com a empresa contratada, atendê-la. Mas isso realmente veio a prejudicar o andamento dos trabalhos da execução da obra. Nós tínhamos a previsão de até 2 de abril de 2014 entregarmos realmente a obra completa, pronta. Já com essa exigência, esse prazo está totalmente comprometido. E nós provavelmente teremos que fazer uma prorrogação de prazo, visando que nós estendamos então o nosso cronograma de serviços para que possa terminar, vamos dizer, em mais de 60 dias, que foi o prazo que está sendo atrasado, né, nas obras, e nós vamos provavelmente estender esse prazo além do dia 2 de abril. Engenheiro, eu vou lhe fazer uma pergunta, não sei se está na sua alçada a responder. Como foi o Ministério do Trabalho que embargou esta obra? Por consequência, ela deve ter garantido aos funcionários da empresa contratada a permanência no trabalho. Ou seja, o empresário, além de ter atraso no seu cronograma, ainda tem despesas extras com funcionários que com certeza não puderam ser dispensados. Isso vai acrescentar alguma coisa no custo final da obra, ou vai ser o empresário que vai ter que arcar com tudo isso? Não, já inclusive conversamos com o empresário e infelizmente esse custo adicional não estava previsto na obra, é um custo relevante e que vai muito provavelmente ser colocado em termo aditivo para o custo final da obra. Então, isso o empresário não tem como arcar, porque não estava previsto dentro do escopo nosso, quando foi contratado, a previsão dessas despesas com esses tapumes. Até porque, então, já adianto. Até porque o senhor mesmo disse, nunca aconteceu isso no Paraná, né? Não, nós nunca tínhamos previsto nada parecido em orçamentos do ODR para esse tipo de atendimento de exigência. Nós temos cuidados com todas as normas de segurança, sempre tivemos pautados dentro das responsabilidades da empresa que é contratada, que cumpra todas as exigências trabalhistas, tanto que nós temos que, na hora de fazer as medições, eles têm que nos entregar todas as certidões negativas mês a mês, se estão dentro das exigências do Ministério do Trabalho, Fundo de Garantia, todos os recolhimentos do INSS, enfim. E isso as empresas realmente cumprem, porque senão depois elas não recebem a fatura de medição delas. Mas essa exigência que foi feita agora realmente nos causou surpresa, mas estamos atendendo e infelizmente vai ter um custo adicional que não estava previsto. Engenheiro, mais alguma obra prevista aí para Foz do Iguaçu, na pauta de estudos do DR? Veja, aqui na região, parte do governo do estado, que eu tenha conhecimento dentro do departamento de estradas de rodagem, não, mas a gente sabe que existem outras novidades que já foram divulgadas amplamente pela imprensa, a segunda ponte do Brasil-Paraguai, que é já do governo federal, e não cabe a nós, assim, comentarmos sobre isso aí. Mas nós queremos entregar o quanto antes esta obra da Avenida Paraná com a 277, para que não haja tanto transtorno para os usuários, que a gente sabe que precisa muito da circulação por aquela via. Muito obrigado, engenheiro Milton Podolak Júnior, do Departamento de Estradas e Rodagens. Como ele, nós também estamos surpresos com esta atitude, mas enfim, decisão do Ministério do Trabalho, a exemplo do que acontece com decisão judicial, não se questiona, se cumpre, mas as consequências vieram, e como confirma para a gente aí o doutor Milton, nós infelizmente vamos ter que arcar com mais essa despesa. Doutor, muito obrigado por sua participação, e a CBN está sempre à sua disposição aqui, principalmente se tiver novidades positivas para a nossa região de fronteira. Um abraço. Muito obrigado e um abraço a todos.